dos palhaços que tem, não consegue trampar. O dos palhaços que vem, ele não vai voltar. E leva a vida nos trens, sabe esquema trampar. Palhaço bem, que é refém, sobe o morro a chorar. O palhaço fechou a cara, quando afundou o pé na lama escorregou. Caiu na vala de terra suja, bala que ia levar pra piveta. Tá de carrinho, na lá que nem se abala. Foi velório solitário, negligência e solidão são as cartas do baralho. Caixão de zinco em terra indigente, morreu desfigurada, viciada e dependente. Gestante sem concluir, não deu à luz, ou violência sexual. Hoje é sexo oral. Palhaço quer entrar, aqui só vê as regras. O que entrar, palhaço quer entrar, aqui só vê as regras. Se indignar antes do sorriso é marca registrada no local. O choro só por dentro que por fora. Borra preta, pele do palhaço que não aguenta e vai embora. Ou vai embora. Tem que ter controle emocional pra segurar. Controle-se. Pra segurar, controle-se, controle-se. Tem que ter controle emocional pra segurar. Controle-se, controle-se. Tem que ter controle emocional pra segurar. Controle-se, controle-se. Tocaram o sorriso do palhaço da favela. Arrancaram o sorriso do palhaço da favela. Arrancaram o sorriso do palhaço da favela. Arrancaram o sorriso do palhaço da favela. Carista, empinador de pipa, ele cantou muito pouco no circo da vida. É o palhaço. Menino de favela como eu, engraçado. Catador de papelão criado pela mãe. Mais um indivíduo que bate a luz do se equilibrando na vida sofrida. Vai vendo, moleque jogava uma dúzia de bolinhas no farol, mas pedia 10 centavos pra madame pra comprar comida. Levava choro carregado de alegria. Eu sei na verdade o que ele queria. Era trampar pra comprar, cantar pra espantar a sujeira do mundo do vício. E nesse circo é com um apetite pra roubar, disposição pra estar no farol. Tem que ter controle emocional pra segurar. Tem que ter controle emocional pra segurar. Controle-se, controle-se. Ou tem que ter controle emocional pra segurar. Controle-se, controle-se. Tem que ter controle emocional pra segurar. Controle-se, controle-se. Tem que ter controle emocional pra segurar. Controle-se, controle-se. Arrancaram o sorriso do palhaço da favela. Arrancaram o sorriso do palhaço da favela. Arrancaram o sorriso do palhaço da favela. Arrancaram o sorriso do palhaço da favela.